Alerge Serviço. O Rock in Rio começa neste fim de semana e nós do Informe Cultural da Alerge não poderíamos deixar de fora esse mega evento. Vários nomes de peso vão comparecer na cidade do rock, como Beyoncé, David Guetta e Alicia Keys. Os shows acontecem até o dia 22 de setembro. O endereço é Avenida Salvador Allende, sem número, na Barra da Tijuca. A prefeitura preparou um esquema de trânsito especial para esses 10 dias de diversão. As ruas no entorno estarão bloqueadas, então vá de transporte público. A artista Beatriz Milhazes volta a expor no Rio de Janeiro. A exposição Meu Bem está no Paço Imperial até o dia 27 de outubro. O passo funciona de terça a domingo, do meio-dia às 18h. O endereço é Praça 15 de Novembro, no número 48, no centro. A entrada é franca. Para quem não tem medo de Sexta-feira 13, vale a dica do filme Invocação do Mal. Ele conta a história de dois investigadores paranormais que são chamados para ajudar uma família que está aterrorizada com uma presença maligna. O longa é baseado numa história real e o diretor James Wan é conhecido por outro sucesso do gênero, Jogos Mortais. A classificação é de 14 anos. Procure a sala de cinema mais próxima da sua casa e curta esse sucesso do terror. Reportagem Patrícia Potevan.